total 9908, aproximando do ponto de espera, pronto. Sonoma 08 está livre, a linha decolada, pista 10, vento 090 graus com 08 nós. Está livre a linha decolar, 9908. Salve 9908, decolagem 36, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Boa noite, 308. Controle total 9908 na Dael Leda. 9908 da total, contato radar Subal 320, após 2000, vai direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000, está autorizado Leda, após Bridge, total 9908. Na 3178, chame Torre 118-612. Ok, 11-862, obrigado, até 3178. Nada. Boa noite, outra 3178, passou o estado. 078, tá baixado travado, boa noite, altímetro no 0 no 5, 1015. Afirmativo, baixado travado, ajustado no 0 no 5, tá 3178. Tem livre pouso, pista no 0, tá 3178, vento 080 graus com 08 nós. Livre pouso no 0, tá 3178. direita, prossegue táxi na Taxiway Fox, na minha escuta via Alfa, após Juliette, para remota 14, remota 14 do pátio principal. Fox Trot, Alfa, Juliette para a remota 14, graças, boa noite, 3178. Mantive, boa noite, fica atento ao balizador na remota, da 3178. Excelente, graças. 4235, controle. 251-133-25, azul 4235. O 9908 chama Recife no 251, alternando no 3325. 251, 3325, total 9908. solo hoje. Boa noite. Torre, boa noite. Oceaner 6224, Aracaju 230, centro da informação na alta. Oceaner 6224, boa noite. Aracaju, aguarde cópia 230, só um minuto. Aguarda cópia. Dois, dois, quatro, cópia. Dois, dois, dois, quatro, Fazenda Aracaju, nível 230, direto, decola da pistão no zero, com curva esquerda, na subida Fuca, transição Caju, acionando 51 no 62, controle 120, décima 8. Oceaner 6224, cheque equipamento, Clareza 1, para cotejamento, cheque equipamento. Controle Salvador, boa noite, abre 5719, informação Bravo. 5719 da UEP, acione identificação, voa para, desce para 2000 pés, direto Duna, ajustado 1015. 2000, Duna 1015, 5719, identificou. Eita, não entendi a mensagem. Frequência do controle saído. Frequência do controle 120 decimal 8. O transponder 5162. Nível autorizado 230. Rota direta. Decolando a pistão no zero com curva à esquerda. Na subida Puca, Jamo, após direto Aracaju. Aciona 5162, 1208. Controle hoje, né? 6224. 6224, autorizado no 230, direto Aracaju, decolando a pista 10, curva esquerda. Fuca, Yamo, Aracaju. Transponde 5162, camarada 1205. Correto, acionamento 6224, portão 1, chame pronto para o pushback e acionamento. Camarada pronto para o pushback e acionamento. Salvador, eu vou 1074 para. Acionamento na posição possível para o despeque. Está livre, Gono 074, chame pronto para o táxi. Chamada para o táxi.

descende na Índia, na Alfa, se chama lá o ponto espera, voo no 074. Canema 224, Portão 1, dá livre o pushback, chame táxi. Chamará quando pronto para ataque, 6224. Ponto de espera da 10, pronto, voo no 074. Além decola, pista no 0, voo no 074, vento 080 graus com 08 nós. Cliente, além decola, da 10, voo no 074.